Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Olha só a informação para você aqui no Paraíba Society. Princesa Isabel promove o primeiro Fórum Municipal de Turismo para impulsionar a economia local. O evento reúne autoridades, empresários, representantes da cultura e sociedade civil para discutir estratégias de fortalecimento do setor. Isso aconteceu nesse dia 13. Certo? A cidade de Princesa Isabel, no sertão da Paraíba, sediou nesta quarta-feira, dia 13, o primeiro Fórum Municipal de Turismo, realizado na plenária da Câmara dos Vereadores, Casa Adriano Feitosa Cavalcante. A iniciativa, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, teve como tema central o turismo regionalizado como estratégia para o fortalecimento econômico do município. O evento contou com a presença de representantes dos governos municipais e estadual, vereadores, empresários, agentes culturais e membros da sociedade civil. Os debates foram conduzidos pelo presidente do IGR, Arthur Fragoso, e tiveram a participação de painelistas Kleber Lima, Ariela Carneiro, Guia Santos e dois representantes do PB Tour. Entre os assuntos abordados estiveram a governança turística, a nova lei geral do turismo, o sistema de cadastro Cadastro e medidas para promover o turismo seguro. A ação representa um passo importante na estruturação do cronograma ou do organograma técnico para permitir a inclusão do município no mapa de turismo da Paraíba. Essa notícia você vai ver no PB Society. É isso aí. Até mais.